Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, estamos no dia 13 de maio de 2011 e a dar início a mais um Musicália. Ora, como é habitual, às sextas-feiras, o Musicália traz-lhe música para relaxar. E vamos hoje começar com um tema instrumental. Comme Amour, a música de Richard Clayderman. É o primeiro tema desta noite, ao qual se vai seguir o tema What Goes Up, a música dos The Alan Parsons Project. Esta, cantada. São as duas músicas que abrem as portas de mais uma edição de Musicália, nesta noite de sexta-feira, 13 de maio de 2011. Thank you. vamos seguindo calmamente nesta edição do Musicália com mais dois temas, e porque calma também pode ser romantismo, vamos ficar com Leo Sayer e When I Need You, para logo depois ficarmos com I Need You Tonight, a música dos Backstreet Boys. Esta música foi lançada no ano 2000, creio, não, 99, e é sem dúvida um sucesso que aqui recordamos agora. Daqui a pouco eu volto para as despedidas. Para já, When I Need You, tema de Leo Sayer. I hold out my hands and I touch. your mind. Assim que chegamos ao final de mais um Musicalia. Vamos terminar esta noite com os temas de Cyndi Lauper, Time After Time, e depois Dido com Take My Hand, Toca na Minha Mão. E é assim que fechamos mais uma edição do Musicalia. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe Voo Noturno. Fique bem, tenha uma boa noite, bom fim de semana e até terça-feira. Confusion is nothing new. Fly. Sit on top.